Showtime. Música de qualidade. Informação com responsabilidade. Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime. Com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. E aí, Marcão, ouvindo muito Banda Calypso? Não, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Não, você não tá ouvindo. Valeu, eu sei que estava esperando. Estava esperando que eu fosse dar uma resposta positiva, mas não, muito obrigado. Ando numa bolha, completamente fora disso. Você sabe tudo bem contigo? Tudo. Você sabe que eu tô com dó do Renzo? Por que dessa vez? Ele estava fazendo ontem o programa conosco, sim, e ele não conseguia falar, porque o trio elétrico estava em frente à janela dele. Mas olha, não leva mal, acho que é fazerção dele, eu acho que é tipinho que ele está fazendo, eu acho que ele adora, eu acho que ele é folião, assim, de carteirinha. Será? Então, acho que é tipo, sabe como é que é? Gosta de se fazer. Tudo bem contigo, então? Tudo, e com tudo jóia, queridão. Legal a gente estar aqui podendo dar uma opção, né? De qualidade. Uma opção, exatamente, para as pessoas. E é incrível que a impressão que dá, né? Quem olha de fora, assim, é que o que todo mundo quer é carnaval, mas sabe melhor do que não, eu. Não, é, que não. Tem muita gente que a última coisa que eles têm em mente é ficar perto da chamada folia do Momo. É, né? E se manda direto. E a Showtime é o túmulo do carnaval, porque aqui não tocamos absolutamente nada. Nada. E nada a ver com filme de zumbi, né? Porque se fosse um túmulo desse, poderia até voltar, né? Mas não, voltar do mundo dos mortos. Então vamos pra então começar dos anos 50. Vamos lá? Vambora. One heart is not enough, baby. Two hearts will make you feel crazy. One kiss will make you feel so nice. Two kisses put you in paradise. Two hearts, two kisses make one love. Two hearts will lead as one, dear. Two arms will make me know you care. I have plenty of loving. Your kiss is hotter than an oven. Two hearts, two kisses make one love. Loving you, baby, is my desire. I know that you can set this world afire. A little spark is burning deep inside. Love should be made by two. Two hearts will meet as one day. Two arms will make me know you care. I have plenty of loving. Your kiss is hotter than an oven. Two hearts, two kisses make one love. One heart is not enough, baby. Two hearts will make you feel crazy. One kiss will make you feel so nice. Put you in paradise. Two hearts, two kisses make one love. Two hearts will meet as one, dear. Two arms will make me know you care. I have plenty of loving. Your kiss is hotter than an oven. Two hearts, two kisses make one love. Loving you, baby, is my desire. I know that you can set this world afire. A little spark is burning deep inside. Love should be made by two. Two hearts will beat as one, dear. Two arms will make me know you care. I have plenty of loving. Your kiss is hotter than an oven. Two hearts, two kisses make one love. Two hearts, two kisses make one love. Two hearts, two kisses make one love. Sabe que eu tomei um puta susto, Marco Antônio? Por quê? Porque quando começou essa música, parecia de carnaval, malandro. Ah, não. favor, cara, isso é Big Ben, tá ficando, falando sério, acho que andaste tomando alguma coisa não. ontem, ou então tá tomando chimarrão e colocaram alguma, não, alguma, não, não. Colocaram alguma coisa no teu pera chimarrão. Peraí, eu vou te mostrar o comecinho dela outra vez. Ah, meu Deus do céu. Olha aí. Big Bang o cacete. Tem uns trompetes aí, mas puta, aí com calma, tio. É, barbaridade. Calma nessa hora. Meu coração veio na boca. Não, mas eu... Tudo bem, mas reconhece pelo menos que demorou uns 3 segundos para o cadastro passar, correto? Não, mas sabe que o que eu pensei? Que o Fufunha tivesse feito alguma sacanagem, que é bem do caráter dele. Ó, essa banda aí a gente chama The Crew Cuts, a gente até tocou outra música deles algumas semanas. Essa canção, o nome Crew Cuts, né, por causa daquele corte, eles chamavam nos Estados Unidos na década de 40 e 50 de milico, corte assim bem militar, assim, bem raspado dos lados e só em cima, achatado. O nome dessa canção é Two Hearts, Two Kisses, ou Two Hearts, Two Kisses Make One Love, ou seja, dois corações, dois beijos resultam num amor, num só amor. Essa canção aí foi de 55, não fez sucesso algum, mas eles tiveram sucesso em 54, uma canção chamada Shibum, que ela originalmente foi gravada por um grupo que era de integrantes todos negros, era cerca de um ano e meio antes, aquele grupo The Chords, e daí, no caso, o The Crew Cuts eles regravaram essa canção e fez bastante sucesso. Uma das razões foi porque, obviamente, o The Crew Cuts era um grupo canadense de brancos, e ainda era muito limitado nos anos 50 o público que tinha acesso, né, o público da classe média, digamos assim, norte-americana, que tinha acesso a canções assim de cantores negros. Então vamos tocar um trechinho só da canção de 54 deles? Pode vamos ser? Lá. Shibum. Shibum. É. Vai se conhecer, vai se conhecer. Ah, tá. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. Ah, legal. Pois é, mega sucesso, né? Mas eu acho que deve se conhecer, depende, tem mais chances de conhecer eles, eu acho, na versão do The Chords, que ela tem mais pegada, né? Essa é mais blend, essa seria tipo assim, quase que uma versão Pep Boone. Né? No caso, canções desse grupo, The Crew Cuts, podem ser ouvidas em filmes como tem um desenho animado do Planeta 51, num drama injustamente negligenciado, coproduzido pelos Estados Unidos e a Hungria, chamado Rapsódia Americano. Rapsódia Americana, né? Eu me lembro que tinha a Natasha Kinski e a Scarlett Johansson no filme. A Scarlett Johansson, esse filme é de tipo 2000, ela era bem guriazinha. Esse filme foi dirigido por uma montadora chamada Eva Gardos. Ela montou Barfly, um filme que eu adoro, chamado Valley Girl, no Brasil acho que era Sonhos Rebeldes, e a diretora desse filme, Rapsódia Americana, foi uma das coprodutoras de elenco do clássico Apocalipse Now, do Coppola. Então, vamos para os anos 60? Vamos nessa. Tá. Walk. Marco Antônio. É a grande Irma Thomas, o nome de batismo dela é Irma Lee. A gente tocou já um outro, uma outra canção dela há uns meses. Ela tem dois apelidos, a Rainha do Blues da Louisiana ou a Rainha do Blues de New Orleans. Ela é conterrânea da Aretha Franklin, da Etta James, mas não fez um centésimo de sucesso delas. Os Rolling Stones são grandes fãs dela, tanto que eles regravaram Time's on My Side, que ela havia gravado. Ela pode ser ouvida em trilhas como Down by Law, Juízo Final, Risco Duplo, num drama passado em New Orleans, nos anos 60, com a Dakota Fanning, Queen Latifah e a Jennifer Hudson, chamada A Vida Secreta das Abelhas. E o nome dessa canção é The Hurt's All Gone, é de 65. Vamos tocar um dos... Ela teve pouquíssimos hits na carreira. Vamos tocar um que foi um hit mediano, chamado I Wish Someone Would Care, que é de 64. Pode ser, por favor? Vamos nessa. Viaje com a Showtime, a máquina do som. Sitting home alone, thinking about my past, wondering how I made it and how long it's gonna last. Success has come to lots of them, and failure's always there. Time waits for no one. É uma pena, né, Marco Antônio? É uma pena não ter feito mais sucesso, viu? Não, é belíssimo esse som, e eu acho que quando a pessoa vai ouvir Irma Thomas, e se a pessoa estiver um pouquinho assim, sofrendo de melancolia de amor, né, chamado, aquela expressão, acho, de quinta categoria, mas muita gente conhece por dor de corno, tem que deixar o Philly Shave, assim, né, o barbeador elétrico, longe, né, porque o cara corta os pulsos mesmo, ou então, pelo menos, tem que morar no térreo, né, porque se jogar pela janela, não se quebra todo. Porque, não, a pegada é brincadeira. Grande Irma Thomas. Vamos para os anos 70? Vamos embora. Be kind to me, oh baby, be kind. Eu gosto muito do David Gates, viu? Eu ia até citar que eu acho essa banda, né? O pessoal que não reconheceu a canção, porque essa até é bem desconhecida, Be Kind to Me, de 71, é o grupo Bread, né? Eu acho a cara da rádio. É verdade. Acho assim, na boa, a cara. Vamos tocar só um trechinho de uma canção também de 71, que fez mega sucesso. Por sinal, essa que a gente vai tocar, na boa, essa eu não curto muito, eu acho meio chato. Eu também. Né? Mas fez alto sucesso, para o pessoal lembrar aí. E eu vou te mostrar que eu gosto. Tá. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no. Que eu gosto é essa. Eu vou chutar, não coloca ainda. Eu vou chutar. Eu vou ficar entre Everything I Own ou Baby I Will Want You. É uma das duas, né? É. Tá. Vai, toca aí um trecho aí. Tá. Mega. You sheltered me from harm. Kept me warm. Kept me warm. You gave my life. You gave my life to me. Set me free. Set me free. Set me free. Agora, honestamente, você sabe que eu gosto mais ainda de Eric Carmen, né? Ah, sim. E, poxa, eu nunca tinha meio visto esse link. Tem uma pegada muito parecida, né? É, eu gosto de uma música dele que não é aquela melosa, que é o Go All The Way, que é um rock dos Raspberries. Sim, sim, eu citaste, acho que no terceiro programa a gente fez dessa banda, né? Mas voltando ao lance do Bread, né? O nome Bread, né? Pode ser pão e também uma gíria também para dinheiro. E até eu, na chamada que fiz na internet, muita gente perguntando no inbox até, porque eu citei assim que eles foram de pão a dinheiro a maná, porque tem um disco dele 71 que o nome é Maná, né? E, sobre uma referência ao maná do deserto, né? Então, esse grupo é criação do David Gates com o James Griffin. Muita gente não sabe, mas o James Griffin ganhou um Oscar em 1970 por a melhor canção original por um filme, um filme chamado As Mil Faces do Amor. Era Love and Other Strangers, era um filme, lembro, com a Diane Keaton. E eles supostamente vivem brigando, e o período em atividade do grupo foi de 69 a 73, depois de 76 a 78, daí depois voltaram em 96 a 97, mas diz que os dois se odeiam a ponto de pular no pescoço um do outro. O Griffin morreu, né? É, exatamente, morreu acho que faz uns 2 anos, eu acho. É uma lástima, mas eu acho um grupo super, super interessante, né? Bem estilo soft rock, né? A que a gente tocou antes, Be Kind to Me, que não é, que a gente tocou na íntegra, não é muito conhecida, mas ela até tem uma pegada um pouquinho mais rock and roll, assim, né? Mas eles são bem mais conhecidos, né, por sucessos como né, o If, que a gente tocou um trecho, Everything I Want, que eu adoro também, Baby I Want You, Guitar Man e uma tema chamada Aubrey. E também eles, em 76 eles tiveram um outro hit, que era Lost Without Your Love. Sim. Bela canção também, né? Bem... bem romântica, assim, bem doída. Deixa eu ver. Isso pode ser ouvido em trilhas sonoras, como num filme do John Huston sobre boxe, muito bacana, chamado Fat City. No Brasil era a Cidade das Ilusões. In Dreams, A Premonição, naquela comédia O Âncora, a lenda de Ron Burgundy. Sim. Num filme recente, até cofinanciado por franceses e americanos, com grana até do Christophe Lambert, um filme chamado 3 Dias para Matar, com Kevin Costner. E eles estão no total, assim, cerca de 17 trilhas. Vamos para os anos 80? Vamos embora. Vai lá, Fufanha. Já apertei o play, Fufanha. Agora eu estou esperando. Vai. Aí. Música. Thank you. Marco Antônio. Ai, maravilha. Essa canção de 81 não fez sucesso algum, uma pena, eu adoro essa canção chamada Thanks, é de um cara chamado Joseph Fiddler. Ele é tão ele é um multi-instrumentista famosíssimo, até o sobrenome dele, Fiddler, poderia ser, acho que com adição de mais um D, seria violinista, né? É o nome dele de, o nome dele artístico é Joe Walsh, né? Teve muitos instrumentistas, como eu falei, cantor, compositor, foi considerado por um grupo de críticos, eu acho que foi até para a revista, uma enquete que fizeram, acho que foi para a revista Rolling Stone, como um dos 60 maiores guitarristas da era moderna, fez sucesso com bandas como James Gang, Eagles, obviamente, e Ringo Starr's All-Star Band, aquele grupo de veteranos que o Ringo Starr faz tour aí há anos ao redor do mundo. O apelido dele, um dos apelidos dele é o Príncipe Palhaço do Rock, e o outro é Average Joe, alguma coisa tipo José da Silva, ou seja, que é um cara completamente, uma pessoa assim, comum em matéria de personalidade, e muita gente passa pelo cara e não tem nem, claro, obviamente, ideia do quão talentoso ele é. Sucesso dele solo, né, ou seja, o sucesso dele fora do grupo Eagles, são Rocky Mountain Way, Life's Been Good, A Life of Illusion, e uma também que eu gosto, Ordinary Average Guy. As canções dele podem ser conferidas em quase 80 trilhas, como, por exemplo, Warriors, Os Selvagens da Noite, a obra-prima do Walter Hill, né, Cowboy do Asfalto, com John Travolta, Picardia Estudantis, com Sean Penn, As Grandes Férias, que é uma comédia estrelada pelo falecido, o ator que eu adorava, John Candy, e também com a Annette Bening em início de carreira, A Prova de Fogo e vários outros. Vamos tocar um trecho, se não for abusivo, eu te pedi o seguinte, se a gente puder, assim, toca esse trechinho, e depois da entrevista, se a gente pudesse tocar a música inteira, que essa, eu acho que tem tudo a ver também com o climão aí. Vamos lá. Essa é a sessão dele solo. Out beyond the neon lights, Marco Antônio. Já precisa tocar inteiro, então. Maravilha. Já tocou. Essa canção é In the City, é quando finaliza, chega ao final, né, o clássico Warriors, Selvagens da Noite, ela toca, do grande Joe Walsh. O entrevistado já está aí? Já está no ar. Tá, maravilha. Então, mais um entrevistado, gente, cujo currículo poderia fazer um programa inteiro só lendo. Só contando um pouco do background dele. O nome dele é Antônio Leão da Silva Neto, também conhecido como Antônio Leão. Ele é autor do recém-lançado livro, que é obrigatório para pesquisadores, jornalistas, críticos, alunos de cinema, ou apenas, entre aspas, né, fãs da sétima arte em geral, um livro chamado Super 8 no Brasil, Um Sonho de Cinema. Ele também é responsável por várias outras obras que basicamente catalogam a nossa memória cinematográfica, como Astros e Estrelas, Astros e Estrelas do Cinema Brasileiro, Dicionário de Filmes Brasileiros, longa-metragem, Dicionário de Filmes Brasileiros, curta e média-metragem, Fotógrafos do Cinema Brasileiro, Miguel Borges, Um Lobisomem em Sai da Sombra, de um cineasta, por sinal até piauiense, como eu, um cineasta que nasceu em Picos, no Piauí, e teve uma carreira brilhante no Rio de Janeiro. Também um livro chamado Ari Fernandes, Sua Fascinante História, ou seja, Ari Fernandes, o Vigilante Rodoviário, e ele acabou de lançar esse livro sobre Super 8 no Brasil, uma pesquisa de anos, e ele está aqui para falar com a gente sobre a carreira dele. E uma coisa é certa, se ele fosse garimpeiro mesmo, em Serra Pelada, ele já estaria bilionário com pedras preciosas de tudo que de todos os tamanhos, porque ele é incansável nessa busca, né, nesse esforço para resgatar a nossa cultura cinematográfica. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, você. Boa noite a você e todos os ouvintes. Boa noite, meu querido. Obrigado pelo teu tempo, tá? Eu que agradeço pela oportunidade. Querido, vamos começar pelo começo, então. Já tinha comentado isso com um outro entrevistado, que a gente aqui não é divã, mas, por favor, vamos começar falando da tua infância. Fala um pouco disso, porque eu também sei que lá pelo, sei lá, seus 8 anos de idade, já colecionava filmes em bitola 16mm. Então fala mais ou menos assim como é que suas primeiras memórias em São Paulo, e daí a gente pode avançar um pouquinho para o teu despertar pelo cinema, pela parte assim, digamos assim, atrás das câmeras, né? Por trás das câmeras do cinema. Fala um pouquinho disso, vamos ver. Pois não, Marco. Eu comecei, né, quando era criança, em uma época, anos 60, você alugava filmes, né, 16mm, uhum. No centro de São Paulo tinha várias lojas que alugavam, tinha Caixa Muniz, tinha Mévola, tinha Snad, e meu tio alugava esses filmes lá e trazia para projetar para a gente em casa, com um projetor mudo, uhum. E ele vinha e fazia essas projeções tudo e com isso aí começou a me despertar o interesse pelo cinema, de eu ver aquela máquina funcionando e tudo, né? Depois, mais tarde, né? Essa máquina, meu pai comprou pra mim, meu pai fez um negócio com meu tio e eu peguei essa máquina, eu tinha uns 12 anos. Uhum. E aí eu comecei a colecionar filmes, comecei a buscar fotogramas, ia na boca do lixo, pegava pedaço de filme. Eu era criança ainda. Então foi assim que começou essa paixão pelo cinema. Tá, então quer dizer, e lembra assim, qual foi assim, o primeiro filme, não precisa ser desses, né, desses filmes cujos trechos tu tinhas, mas assim, o primeiro filme que te lembra assim, que te marcou no sentido assim de, uau, como é que será que fazem, como é que será que é o processo que torna isso realidade, né, qual foi assim, o filme que te lembra assim, que primeiro te despertou para esse lado, assim, ou pelo menos um dos filmes que te despertou, assim, quando pequeno? Na minha casa sempre teve uma cultura assim de cinema. Meus pais sempre levavam, eu tenho 2 irmãs mais velhas, né? Uhum. E meu pai e minha mãe sempre nos levavam no cinema. E eu, como toda criança, eu comecei vendo filmes do Walt Disney, uhum. Né? Branca de Neve, aquelas coisas. Ali eu já comecei a gostar, eu queria ir no cinema, né? Uhum. Depois teve o lance do Vigilante Rodoviário, porque uhum. Meu tio era da Polícia Rodoviária. Que legal. E eu acompanhei a série O Vigilante Rodoviário, eu era muito criança, tinha uns 5, 6 anos, mas eu lembro perfeitamente. E o Vigilante Carlos era amigo do meu tio. E aí também surgiu, nesse sentido, a paixão pelo cinema, né? Através do contato com o Vigilante e tudo, né? E aí, mais pra frente, eu comecei a frequentar o cineclube Ipiranga, né? No Ipiranga tinha o cineclube. Uhum. E eu comecei a frequentar, aí eu já tinha 14, 15 anos, e eu comecei a ver filmes de arte, né? Uhum. Ou seja, eu tenho toda essa história, né, assim, de cinema, através de cineclube mesmo, né? De curtir cinema, de película, né? Quando o meu tio vinha passar o filme aqui em casa, que eu pegava o filme na mão, olhava, ficava olhando os fotogramas, uhum. como que aquilo se transformava numa imagem, né? 24 quadros por segundo, né? E aquilo despertou uma magia muito grande, assim, dentro de mim. Mas nunca no sentido de produzir alguma coisa. É gozado isso, né? Porque eu nunca tive ideia de fazer um filme. Mas aí eu sempre tive ideia de ter um cinema em casa, de projetar os filmes. E mais tarde de catalogar, né? Que é a segunda etapa. É interessante você citar a palavra magia, né? Porque tem tudo a ver mesmo, tem a ver com o ilusionismo, né? Afinal, são 24 quadros, obviamente fixos, né? Que por segundo simulam o movimento, né? Então, ainda mais com a luz ali por trás, né? Essa ideia para uma criança, né? Para gente interessada, né? Ou gente aberta para se interessar para o cinema, é uma coisa muito interessante, né? Marca isso, ainda mais vendo em casa. Viu, Marco? E tem uma outra coisa, né? Antes desse cinema, do filme 16mm, eu tive um projetor que chamava Balan. Não sei se você já ouviu falar. Sim, já ouvi falar. Vocês ouviram falar, Cine Balan. Era um projetorzinho brasileiro, era feito no Rio de Janeiro, e era de baquelite, tinha uma lâmpada de cozinha, e o filme era feito de papel vegetal, aquele papel manteiga. Coisa mais fácil de estragar, né? Ele tinha dois quadros só. Então o filme vinha num tubinho, aí você colocava aquele tubinho e na minha casa tinha um porão. Eu morava numa casa grande, tinha um porão embaixo. E a gente fazia. Que bairro isso, querido? E que bairro de São Paulo isso? É Ipiranga. Ah, tá, no Ipiranga mesmo, tá. Eu sempre fui morando em Ipiranga. Então o Balan era. Inclusive depois eu vim saber que um dos que fazia aquelas tiras lá era o Viraldo, né? Fazer aquelas tiras do Balan. Claro, claro. Uau. Que interessante. Então isso foi antes do meu tio ainda. Aí quando veio o lance do meu tio, que eu vi o projetor, que eu vi a película mesmo, né? Cinema mesmo. Era mudo, não tinha som. Mas aquilo me encantava, né? Me encantava ver aquela imagem. Ele projetava na parede, fazia aquela telona grande. Né? Ele vinha aqui no domingo filar a boia aqui na minha casa. Com meus primos, e depois da tarde passava o filme, entendeu? Então essa paixão vem, né? Desde essa época, aquela coisa foi crescendo dentro de mim. Muito interessante, muito interessante. E me fala um pouco, vamos falar de outros livros, né? Depois a gente meio culmina no teu livro mais recente, mas eu acho muito interessante a tua ideia, né? Tem obviamente um livro sobre Astros e Estrelas do cinema brasileiro, né? Se não me engano é de 98, acho que foi atualizado em 2010, né? Eu me lembro que tem um dicionário de filmes brasileiros, longa-metragem. Esse eu não me lembro de que ano que é, tipo 2001? O de longa é o 2002. Ah, tá. E ele foi atualizado lá pro 2010, certo? 2009. Tá. Tudo bem. E falando do cinema brasileiro, que eu acho muito interessante essa ideia de falar sobre pessoas atrás das câmeras, né? Fala um pouco pra gente, assim, do que te... Muita gente, né, conhece o cinema brasileiro, mas ainda existe, por parte própria dos próprios brasileiros, um preconceito com o cinema feito aqui. Me fala um pouquinho do teu interesse por cinema nacional. Citaste, obviamente, o Ari Fernandes, né, o Vigilante Rodoviário, mas fala, assim, sobre outros filmes nacionais que... te encantaram, vamos dizer, na adolescência e tudo mais. São, por exemplo, os filmes do Miguel Borges? O Miguel Borges foi depois. Na época do Vigilante, eu via muito filme de Mazzaropi no cinema. Porque meu pai gostava e eu ia junto. Então, um dos primeiros filmes brasileiros que eu vi foi do Mazzaropi. Também. Lembra qual filme ou não? Te lembra O primeiro filme que eu vi dele foi o Corintiano. Ah, o Corintiano. É de 66, né? Acho que eu tinha uns 9 anos de idade. Eu não me lembro exatamente, eu ia chutar tipo 68. É 66. É 66, tá. Foi o último filme preto e branco dele, né? Preto e branco dele. A partir daí ele começou a fazer só filmes coloridos. Mas o cinema brasileiro foi assim, por causa do Vigilão do Viário, Mazzaropi, as chanchadas, eu comecei a colecionar filme brasileiro, em 16mm. Então, eu só queria, eu era conhecido no meio aí dos colecionadores como o cara que queria filme brasileiro. Então, todo mundo que tinha me trazia para vender ou para trocar, eu fui montando um acervo de filmes brasileiros em 16mm. É muita coisa incompleta, muitas cópias ruins, rodada, né? Cópias boas também. E aí eu não tinha informações sobre esses filmes. Então, é uma coisa gozada. Eu ia ir numa livraria e só tinha filme sobre, só tinha livro sobre cinema americano. Então lá você tinha o filme produzido pela Fox, os filmes da RKO, os filmes do John Wayne, os filmes do Charlton Heston, tinha tudo. Agora, você queria falar sobre um filme brasileiro, não tinha. Não tinha literatura. E como até hoje, hoje melhorou muito, mas até hoje ainda a proporção é... Nossa. A desproporção é muito grande, né? Sim. Então eu falei, pô, o que eu fiz? Eu comecei a fazer umas fichas. Umas fichas de papelaria, comprava aquelas fichinhas. E aquelas fichinhas padrão, e aí eu comecei a fazer as fichas catalogando os filmes brasileiros. Eu recortava do jornal as críticas que vinham no jornal de filmes brasileiros, principalmente do Rubens Evald Filho, que ele tinha uma coluna que chamava Os Filmes de Hoje na TV. E era quase página inteira, então vinha a sinopse do filme. Eu recortava aquilo e colava nessas fichas. E aí eu comecei a fazer um catálogo de filmes brasileiros e comecei a fazer um catálogo também dos atores. Comecei a buscar informações e montar essas fichas. Aí eu cheguei a ter um fichário com quase 5 mil fichas. E as pessoas vinham me consultar para ter informações sobre filmes brasileiros, porque ninguém tinha, né? E eu já tinha um arquivo. E aí quando alguém me sugeriu que essas fichas poderiam resultar num livro. Foi aí que surgiu a ideia de fazer o Astros e Estrelas do Cinema Brasileiro. Maravilha. E é o primeiro dicionário sobre astros brasileiros feito no Brasil. E é esse de 98, que é o primeiro que depois foi atualizado em 2010, né? 2010, isso. Vamos falar um pouquinho, brevemente, falar um pouquinho assim do desse cineasta, né, Miguel Borges, só para fizesse um livro, escrevesse um livro sobre ele, né? Era Miguel Borges, um lobisomem sai da sombra, né? Isso. Só para o pessoal que não conecta, não está conectando com o nome, ele participou com um dos episódios daquele filme coletivo, um clássico, Cinco Vezes Favela. Ele teve uma carreira super, eu não gosto da expressão que eu vou usar agora, mas vou usar eclética, né? Mas ele foi super diversificado, ele foi desde, eu me lembro, um policial com uma temática assim, bem assim, de preocupação social, digamos, chamado Perpétuo contra o Esquadrão da Morte, teve aquele mega blockbuster brasileiro, o Caso Cláudia, né? Ele também, eu me lembro que ele fez uma comédia erótica, acho que era Escandalosas, com a lindíssima Olivia Pinesky. Ele fez um filme que durante anos até eu achei que era do Carlos Coimbra, que é um filme de cangaço chamado Maria Bonita, Rainha do Cangaço, com presos meus atores favoritos, era o Ivan Cândido, o Jofre Soares e o Milton Moraes. Né? E eu me lembro que ele escreveu também roteiro de Tati, a Garota. Fala um pouquinho, assim, obviamente tinha várias opções assim, de pessoas que poderia escrever uma biografia. Por que, no caso, Miguel Borges? Não que ele não merecesse, pelo amor de Deus, mas só assim, a curiosidade. Não, tô entendendo a sua pergunta. Primeiro eu fiz do Ari Fernandes, né? A gente já fala do Ari Fernandes, do livro do Ari Fernandes. O Miguel Borges foi assim, quando eu fiz meu dicionário de Londres, eu conheci o Miguel através do filme, do caso Cláudio, eu fui no cinema umas 3 vezes, viu? Adorei esse filme. Cátia D'Angelo e o Jonas Bloch, eu me lembro. É, exatamente. E fiquei, e o Ivan Tani também, né? Isso, Ivan Cândido, claro. Ele era o policial, se não me falha a memória. Eu fiquei com o nome do Miguel na minha cabeça, né? Eu fiz o livro, meu Dicionário de Londres, que é o segundo livro, que é um capa preta. Sim. E o Miguel comprou esse livro. O Miguel já estava aposentado e morava em São Lourenço, em sul de Minas, né? Ele faleceu em Minas Gerais, né? É, ele morreu em São Lourenço, que é uma cidade... de águas, né, do sul de Minas. E ele comprou meu livro e viu a sinopse tudo, e mandou um e-mail para mim. Que legal. Miguel, me parabenizando pelo livro, né, pela riqueza de detalhes do filme, né. Aí eu fiquei super lisonjeado, né, com esse contato dele, e começamos a travar uma amizade, uma troca de e-mails. Uhum. E depois, quando ele disse que morava em São Lourenço é uma cidade que eu frequentei muito. Até hoje eu vou, né? Porque tinha amigos que tinha parente lá, então eu ia muito para São Lourenço. E quando ele falou São Lourenço, eu achei uma tremenda coincidência. E aí, na primeira vez que eu fui para São Lourenço, acho que foi uns 3 meses depois, eu fui visitá-lo. E aí nós travamos amizade. O Miguel é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci até hoje. Era um cara super articulado. Era um cara que você começava a conversar com ele e você não parava mais. Você varava a noite das histórias que ele tinha para contar, a forma como ele tinha para contar, aquele jeito dele sertanejo, né? Que ele era piauiense. Uhum, piauiense de Picos, é. Aí depois surgiu a coleção Aplauso. Uhum. Que eu fiz 4 livros para a coleção Aplausos da imprensa oficial, né? Claro, se fizesse o livro do Ari Fernandes, né? Chamado Ari Fernandes, sua fascinante história. Isso. Esse do Miguel Borges. Quais os outros dois? Aí eu fiz a atualização do Astros e Estrelas, em 2010. Ah, sim, foi pela Aplausos. Que é um de capa vermelha. E fiz também o cenário fotógrafo. Ah, foi pela Aplausos também? Outro desafio. Ah, tá, desculpa, eu não sabia que tinha sido pela Aplausos também a dos fotógrafos. É, o fotógrafo do Senhor Brasileiro. Uhum. Aí eu falo um pouquinho do livro, Desculpa, perdão, querido. Perdão, continua. Não, só para completar sobre o Miguel, quem era o coordenador da coleção Aplausos era o Rubens Evaldo Filho, que era o cara que eu era fã, né? Uhum. E aí ele fez o prefácio para mim do meu livro, do segundo livro, esse Dicionário de Londres. E aí, quando ele foi para a coleção Aplausos, eu falei com ele da gente fazer a biografia do... Eu já tinha feito do Ari, né? Aí eu propus pra ele fazer a do Miguel. Ele topou na hora. Não, vamos fazer. Que legal. Então foi assim que surgiu. Aí eu ia pra São Lourenço, só pra você ter uma ideia, 2 vezes por mês. E passava o fim de semana lá. Eu ia na sexta-noite, voltava no domingo e gravava com ele, com o Miguel, as entrevistas, né? Sobre a vida dele. Interessante, querido. Depois eu vinha para casa e... Porque eu sempre trabalhei, eu sou economista, né? Sempre trabalhei em outra área. Então, durante o dia eu tinha o meu emprego, o meu ganha-pão, e à noite eu pegava aquelas fitas e transcrevia. Que maravilha. Quando chegava os 15 dias, eu já tinha todo aquele material transcrito. Aí eu ia para lá, gravava mais um tanto. E assim, aí eu montei o livro. Agora, uma coisa super curiosa é que quando o livro estava montado já, que eu mandei para ele, ele fez outro livro em cima do meu. Ah, é? Ele começou a acrescentar coisas. Quer dizer, o livro ficou muito mais rico, né? Então eu falava para ele, Miguel, esse livro não é meu, esse livro é seu. Ele falava, não, vamos dizer que é nosso. Então o Miguel foi um cara assim. Aí teve todo aquele problema da Embrafilme, né? Que todo mundo sabe. Que ele estava. Ele estava naquela equipe do governo Collor. Uhum. A equipe o Ipojuca, do Ipojuca, né? Era o Ipojuca, tudo, né? Com o final da Embrafilme, e sim, o Miguel acabou se queimando no meio cinematográfico, né? Sim, sim. Ele sim. Foi praticamente esquecido. Sim, as patrulhas então, ideológicas. As patrulhas ideológicas. Ele não tinha mais oportunidades para filmar. Uhum. Ele foi totalmente alijado do meio, né? Uhum. E quando ele foi para São Lourenço, ele já estava praticamente aposentado, né? Entendi. Então... Leão, vamos falar um pouquinho assim, bem breve, que eu queria daí, que a gente passasse aí para e finalizasse com o teu livro mais recente, Super 8 no Brasil, Um Sonho de Cinema, mas fala um pouquinho assim, que tem faixa etária é diversa na Showtime, mas tem muita gente que adorava, que idolatrava o Vigilante Rodoviário. Fala um pouquinho da tua pesquisa, da tua relação com Ari Fernandes, brevemente, daí a gente pula pro Super 8 no Brasil, pode ser? Pois não. Então, o livro do Ari foi assim. Como eu era fã do Vigilante, como eu te falei, uhum, ele era amigo do meu tio, frequentava a casa do meu tio, e depois eu comecei a colecionar filmes e eu consegui alguns episódios do Vigilante em 16mm. Então aquilo pra mim era o máximo, né? Então eu projetava tudo. Aí um dia eu conheci o Ari Fernandes. E travei uma amizade muito grande com ele. Eu já tinha amizade com o Carlos, né? Aí eu peguei a amizade com o Ari Fernandes. Aí fizemos um evento no nosso cineclube no Ipiranga. Nós fizemos um evento com o Ari e com o Carlos. Aí projetamos lá, acho que 2 ou 3 episódios. Eles deram uma palestra. E a partir dali eu comecei a ter muito contato com ele. E aí eu propus ao Rubens, também na coleção Aplauso, antes do Miguel, né? Propus ao Rubens de a gente fazer um livro sobre o Ary Fernandes. Ele gostou da ideia na hora? Sobre... Oi? Ele gostou da ideia na hora? O Rubens? É. Ele falou, não, tá aprovado, pode fazer. Que legal. Na hora. Os dois livros que eu propus pra ele aprovou na hora. Não hesitou. Que legal. Eu também, só abrindo parênteses, eu também despertei para a crítica cinematográfica e para a cinefilia, de certa forma, através do Rubens, mas já foi na coluna que ele tinha na Nova, na revista Nova. E eu me lembro que ele tinha também em coluna, acho que era na Video News. E então, os filmes até pirateados que vinham para o Brasil ficavam disponíveis, disponibilizados em locadoras, na verdade em videoclubes, né? Eu curtia muito. Esse cineclube que citaste, voltando, no Ipiranga, foi fundado por ti, não foi? É, ele foi fundado pelo Arquimedes Lombardi, né? Ah, tá. Nos anos 60. Depois eu passei a participar, e eu e ele, durante 20 anos, nós projetamos mais de 500 filmes em 16 milímetros. Mais de 500 filmes? Mais de 500 filmes. Todos os sábados, que filmes fora de catálogo, porque a gente não passava lá filmes que tinha saído em DVD ou em vídeo, né? Era só filmes fora de catálogo, filme de arte. Nós projetamos durante 20 anos mais de 500 filmes, eu e ele. Com sala lotada, não cobrava ingresso. Então foi uma época maravilhosa da minha vida. Antônio, vamos voltando aqui ao vigilante, né? Só para completar, daí eu propus ao Rubens e aí eu conversei com o Ary, ele também topou na hora e começamos a fazer as gravações e fizemos o livro do Ary, que você, depois eu vou, se você não tiver, eu vou te mandar. Maravilha. E nisso eu conto essa história minha com o Vigilante e o prazer que eu tive de fazer esse livro, né? Que maravilha. E a amizade que eu travei com o Ary é uma coisa... Até a morte dele, né, era uma coisa maravilhosa, assim. E hoje eu tenho essa amizade com os filhos dele. Não, é muito... Não, emocionante, sabe? Nossa, demais. Vamos falar do teu livro recém-lançado, Super 8 no Brasil, um sonho de cinema. Só assim, só o pessoal ter uma ideia, ele lista boa parte da produção nacional de filmes nas vitrolas 8mm, né, o Super 8, e compreende o período entre 1930 até 78, com registro de cerca de 129 filmes nessa bitola. E depois vai de 68 a 2016. No total são quantos filmes listados? 5.300? O total assim? Foi 5.519, né? Uau! Sendo que foi 120 e pouco em 8 e 5.300 em Super 8. É para o pessoal que mais jovem que está escutando, né, que começou a despertar para o cinema com, ou que quer trabalhar atrás das câmeras e começou a lidar com vídeo, né, com digital, com VHS e tudo mais, hoje em dia até gente com celular, no caso a grande escola de cinema, né, para o pessoal, no Brasil não seria diferente, foi o Super 8. Fala um pouquinho das tuas pesquisas para esse livro. Pois não. Bom, primeiro começou com 8mm, né? 8mm surgiu nos anos, no início dos anos 30, como a grande bitola amadora para aqueles que não tinham condição de fazer um cinema profissional. E 8mm nada mais era do que um 16 cortado no meio. Então você filmava, vinha um cartucho com um cartuchinho de metal com um rolinho dentro, em 16mm. Aí você filmava de um lado, depois você virava o cartucho, filmava do outro lado, aí ia para o laboratório cortava no meio e montava. E te entregava o 8mm. Semanas assim depois. Foi assim que começou o Abraão Berman, que é o grande nome do Super 8 no Brasil. Ele começou fazendo filmes 8mm. Aí em 65 a Kodak lançou no mercado americano o Super 8. Que era o quê? Era o filme também de 8mm, porém ele tinha um furinho um pouquinho menor, tinha uma área de exposição de imagem maior, e a filmadora vinha com muito mais recursos, inclusive com possibilidade de som, e isso chegou no Brasil provavelmente uns 2 anos, 3 anos depois, 67, 68, Super 8 chega no Brasil. E virou uma febre, porque era uma coisa muito prática e muito barata em relação ao cinema profissional, as pessoas passaram a filmar com o Super 8. Inicialmente filmes caseiro, filme de festa de aniversário, casamento, nascimento do filho, e depois filme de enredo, né? Sendo que o primeiro filme de enredo que foi feito no Brasil foi em 68, pelo Sérgio Silva, que é um cineasta gaúcho. Sim, foi meu professor. É, ele fez Sem Tradição, me fugiu o nome agora, e sem propriedade, alguma coisa assim, que é o nome do filme, que é o primeiro filme feito no Brasil, em Super 8. Posso só pegar o nome do filme aqui para falar? Claro, aqui, claro, não? Claro. Enquanto eu vou falando, eu vou pensando aqui. Não, então, sim. Aí foi pessoal, o Sérgio Silva é falecido, para quem não lembra, ele fez A Ney de las Misiones, né, no caso, claro, em 35. E é professor de cinema. E aí o que aconteceu? Virou uma febre tão grande, o Super 8, que passou a ter... eu achei aqui, ó, o nome do filme é Sem Tradição, Sem Família e Sem Propriedade. É um nome difícil. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com tradição. Eu nunca vi, mas a gente conversou sobre esse filme algumas vezes. Sem Tradição, Sem Família, Sem Propriedade. Esse filme está perdido, não existe. Nada, mas é considerado como o primeiro filme Super 8 feito no Brasil. Sem ser um filme caseiro, né? Um filme com ideal já de cinema mesmo, com roteiro, atores, tudo. Com trama, enredo. Oi, desculpe. Não, eu falei com trama, enredo. Isso. A partir daí, o Super 8, ele virou uma febre no Brasil, começou a ver festivais em todo lugar. Aqui em São Paulo teve o principal, é o Festival do Grife, que era do Abrão Berman, que teve 11 edições. O Abrão Berman montou uma escola de cinema aqui, começou a dar aulas, e o trabalho de conclusão do curso era um filme Super 8. Aí o Super 8 chegou, aí ele teve um programa na televisão que chamava Ação Super 8, na TV Cultura, ficou muitos anos no ar, e o Super 8 foi até o início dos 80, quando chegou o VHS. O VHS, Quando chegou o VHS no Brasil, aí foi uma pá de cal, né? Porque claro. O VHS ele não precisava revelar, claro. Ele podia ser gravado por cima. Por cima, claro, os custos muito menores. Tinha 2 horas de duração. Então aí as pessoas começaram a se interessar pelo VHS e foram deixando o Super 8 de lado. Porém, o Super 8 nunca deixou de existir, né? Como muita gente fala, acabou o Super 8. Não acabou. Ele apenas reduziu 90% assim, o interesse, a produção, mas ele nunca deixou de existir. Sempre existiu pessoas entusiastas da bitola. Depois, nos anos 90, ela voltou novamente, começou a ver novos festivais. E hoje, atualmente, existem 2 festivais Super 8 no Brasil, que é um em Curitiba e um em São Paulo. Que eles fazem hoje, que é a pegada do momento do Super 8, que é a tomada única. Que dá tempo de eu explicar como é que funciona? Claro, claro, claro. Que é muito interessante. Tomada, porque um cartucho de Super 8, ele tem 3 minutos e 25 segundos, né? E aí você... O festival fornece a câmera e fornece o cartucho. Você faz um filme sem tirar o dedo do gatilho. Você filma um enredo. Num plano só. Oi? Num plano só. É. Num plano só, exatamente. Isso. E você filma e entrega o cartucho pro festival. O festival revela e você assiste o filme junto com o público no dia do festival. Interessante. Aí você pode colocar o som, o pessoal leva a banda. Eu fui pro Curitiba, eu fui júri lá do Curta 8, eu vi isso, eu fiquei maravilhado de ver a molecada hoje, moleque de 18, 19 anos, filmando em Super 8. E videoclipe hoje é feito em Super 8. Quer dizer, muitos cineastas aí, profissionais, usam o Super 8 para captação de imagem. E ele ainda tem uma definição melhor do que o digital, né? Obviamente. Então eles fazem a captação de imagem em Super 8 e depois faz o transfer e faz a finalização em digital. Né? Isso. Então, Antônio, como é que as pessoas... Desculpa, foi o João que falou agora ou não? Não. Foi o João? Oi? Não foi não. Ah, não, desculpa. João, só já estamos finalizando aqui. Né? Tranquilo. Não. Obrigado, querido. Só dizer o seguinte, Antônio, como é que as pessoas podem encontrar teus livros? Alguns desses que a gente citou, eu acho que o do Miguel, eu acho que tá, nem se encontra mais, eu não sei, em sebo, né? Fala um pouquinho como as pessoas podem entrar em contato contigo, adquirir os livros. Tá, os quatro livros da coleção Aplauso, inclusive o do Miguel e do Ari, eles podem Fala o título, assim, devagarinho, um por um pro pessoal só. É, esses quatro livros, entra no site da coleção Aplauso, da imprensa oficial do Estado de São Paulo, e faz o download, que é o Astros e Estrelas do Cinema Brasileiro. Depois tem o Dicionário de Fotógrafos do Cinema Brasileiro, Ari Fernandes, sua história, e o Miguel Borges, O Lobisomem Sai da Sombra. Sua fascinante história. Desculpa, eu não quero chamar o padre rezar, mas sua fascinante história, o livro do Ari Fernandes. Sua fascinante história, exatamente. Isso. Então, esses quatro livros podem ser feitos download. Os outros livros meus, infelizmente, estão esgotados. Não existe em sebo, pode ser que consiga encontrar. Agora, esses quatro podem ser baixados. E o do Super 8, é uma produção totalmente independente. Eu fiz através do site da arrecadação, né? Consegui uma parte do dinheiro através do portal Vaquinha. E o restante do valor eu banquei com meus próprios recursos para poder fazer o livro. Então esse livro não está ainda, ele está vindo apenas na livraria do Espaço Itaú do Cinema, na Rua Augusta, né? Comigo. Pessoas de outro estado podem entrar em contato contigo, querido? Desculpa. Pessoas de outro estado podem entrar em contato. Quem quiser o livro, me passa um e-mail e aí eu dou as coordenadas. Passa o teu e-mail pro pessoal aí, ou pelo menos eles podem entrar em contato contigo através do Facebook também? No Facebook. Isso. Na minha Antônio página, Leão. É só por lá, Antônio Leão, já vai aparecer o meu perfil lá, já é fácil. E o meu e-mail é leão.n@terra.com.br. Maravilha. Eu quero te agradecer pelo teu tempo. Desculpa, o João aí foi caridoso para variar e deixou de estender um pouquinho. mas é que é muito assunto, e eu quero te agradecer por tentar sintetizar a tua carreira aí. Eu tenho o maior respeito pelo que tu fazes. E eu me lembro que eu não sabia que esse teu último livro tinha sido feito através de arrecadação até uns 3 dias. Eu burramente fiquei sabendo desse livro de forma atrasada, e daí quando eu descobri que estava colocando dinheiro das tuas economias e também através de crowdfunding, né, dessa vaquinha internetica, fiquei assim maravilhado, porque não é incrível saber que ainda tem desinteresse de grande parte das editoras em resgatar a nossa história. Infelizmente, as editoras não têm interesse. Eu queria só concluir, se for possível, claro, agradecendo pela oportunidade, pelo bate-papo, pedindo desculpa aí pelos esquecimentos, que é muita coisa na cabeça. E dizer o seguinte, que esse livro do Super 8, ele praticamente ele fecha a filmografia brasileira. Porque eu fiz um livro de longa-metragem, eu fiz um livro de curta e média. Média. E agora esse livro de Super 8. Tomando os três, são mais de 40 mil filmes cadastrados. Filmes brasileiros, né? Sim, então eu acredito que com esses três livros a gente consegue ter uma ideia do que se produz no Brasil, né? E realmente as editoras não têm interesse nesse tipo de livro, porque não é comercial, não dá retorno. Eu procurei várias editoras, ofereci o livro e não tive. Se eu não fizesse do jeito que eu fiz, esse livro não teria saído. Assim que funciona. Eu ouso dizer que não tem retorno, porque eles também não lançam. Porque eu consigo imaginar, eu acho que tem um nicho, sim, de mercado, né? Não sou expert nem perto disso, mas eu acho que tem um nicho de mercado de cinéfilos no Brasil bem grande, né? Então, mas... Quero te agradecer de novo pela tua participação, tá bom? Obrigado, Marcos. Qualquer coisa que você precisar, estou à sua disposição, e agradeço aos ouvintes pela paciência de ouvir um pouco dessa história. É um prazerzão e uma honra. Um grande abraço, querido. Obrigado, pra você também, boa sorte, sucesso. Valeu, querido, tchau. É, Marco Antônio, é. O Brasil não vai não, viu? É, mas a gente sabe o que, que o pessoal investe, né? Ah, muita sim. Gente, que investe? A gente agora, sabe, ô, né? Marco Antônio, a gente não pode encerrar o programa de maneira nenhuma lá, vamos. Sem falar o negócio do Oscar, né? Olha, falando sério, sabes que até a proposta até da rádio e tudo mais não é seguir modismos nem nada, não vai acreditar, há uns 3 anos eu também por fora, não sei provavelmente muito mais do que tu, no caso, sobre, sobre o Oscar de ontem, sei daquela confusão que teve com Warren Beatty e a Faye Dunaway ali. Na verdade, eu não tive interesse específico nesse último Oscar, porque eu acho que eu não vi praticamente nenhum desses filmes. Eu tô numa fase super anos 70 de filmes, então, e só sei que estão acusando até o de senilidade. Estão desrespeitando, estão acusando o Warren Beatty até de senilidade. Deve ser inveja de tanta gente que ele comeu. Não, mas já foi explicado que o erro foi da produção. Passaram os papéis de envelope errado, né? Exatamente, já está devidamente explicado, viu? É, e fiquei sabendo que o produtor, até que subiu por engano, até foi super classudo e chamou o pessoal, que o merecedor mesmo do prêmio, né? Verdade, se fosse eu ficava bem quieto e ficava com o Oscar, tá? Um grande abraço para você, um até abraço, sábado. Querido. Até sábado. Um tchau, abraço, querido.